Nosso tema de hoje é as mulheres, lei de igualdade. Basicamente, falando dentro dessa lei sobre as mulheres. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele é sobre lei de igualdade. E um dos tópicos é igualdade de direitos entre homens e mulheres. E esse tema, ele foi retirado da revista espírita O Reformador, agora de julho de 2015. Então é um tema atual. É um tema atual e é um tema que, ao longo dos anos da existência humana, essa lei de igualdade, a gente ainda não conseguiu fazer com que ela realmente exista. Nós estamos no ano de 2015 e ainda hoje no jornal tinha um artigo de uma repórter falando das vivências dela e de algumas amigas sobre a questão da discriminação, a questão do abuso, a questão da falta de ética, da falta de moral, da falta de respeito masculina em referência às mulheres. Aqui nesse texto aqui da revista Reformador, ele relembra algumas passagens antigas, como eu disse, desde que existem homens e mulheres, essa desigualdade, ela acontece. Então ele relembra algumas passagens, alguns acontecimentos que para todos nós hoje nos traz um certo constrangimento, um sentimento de impotência perante o que a gente vê acontecer. Mas mais importante do que a gente vê acontecer é o nosso posicionamento, é o como nós nos reportamos a todas essas questões. Porque existe muito preconceito, que são os conceitos que todos nós temos formados mediante cada coisa da vida. E nessa relação de masculino e feminino, nós temos alguns conceitos enraizados em nós que nós precisamos modificar através da reflexão para que isso se torne atitude. Porque senão, como eu disse, nós estamos no ano de 2015 e as coisas ainda continuam a acontecer de uma forma até bárbara. Todos nós temos ciência através dos meios de comunicação das coisas que ainda acontecem. No caso, hoje falamos da mulher, mas todos aqueles que estão em uma posição inferior no sentido de força ou de poder acabam sendo vítimas, então, do mais forte. E aqui nesse texto tem uma passagem muito interessante quando ele conta um diálogo de Pedro, o apóstolo, com Jesus sobre esse problema que já naquele tempo também era evidenciado. Apesar de sabermos que a mulher naquele período não tinha muitas opções de manifestação. Em diálogo com Pedro, que o questionava sobre o valor da mulher perante o homem, Jesus docemente responde ao apóstolo: um e outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais, todos eles filhos de grande heroína que passa no silêncio desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes, mas também Deus passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Então, mais uma vez a gente vê a inversão do que se vê na vida. A gente acha que quem tem o poder, quem tem a força, é quem manda. E nesse texto, as palavras de Jesus, a gente vê o que ele diz. Que quem está realmente evoluindo mais rapidamente é a mulher. Porque nessa situação ambígua, o sentimento ela acaba aprimorando bem mais do que o homem. O homem acaba sendo mais razão e a mulher mais sentimento. Isso todos nós já sabemos. E essa união dos dois é que faz com que a gente possa realmente crescer, evoluir. Mas tem que haver essa interação dos dois lados. Um só mandando, um só ditando, a gente inclina só para uma direção, né? Aqui no Livro dos Espíritos, dentro desse texto que foi dito, tem algumas perguntas que nos remetem a todas essas questões. Quando ele pergunta, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Essa é a resposta. Todos não têm as mesmas possibilidades? É uma pergunta do Livro dos Espíritos de 1850, 60. E ainda hoje nós vemos povos, sem questionar o nosso, mas nós vemos povos que tratam com extrema indiferença a questão da mulher. E ele pergunta, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países, que eu acabei de dizer? E ele responde, do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela, é o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Essa pergunta ela remete para uma segunda. Para lhe assinalar funções particulares. O homem para os trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura, que é o que nós estamos passando hoje. Então, ambos se ajudarem. E em cima dessa pergunta, vem uma segunda. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Então ele pergunta, mas se foi feito mais fraca, já não tende então a ficar na dependência do masculino? E ele responde com uma frase simples. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Então, como eu disse antes, em várias situações a gente vê o abuso do poder e da força. Há pouco mais de 100 anos, no nosso país foi abolida a escravatura. E a gente sabe que esse ato, mesmo sendo feito há cento e poucos anos, ainda acontece, ainda existe. Porque nós temos que mudar os nossos conceitos. Porque não adianta as coisas estarem escritas, estarem em forma de lei. Nós temos que mudar a nossa relação com tudo isso. Como que eu tenho os meus conceitos sobre mulheres, como eu vejo elas? Como seres iguais ou seres inferiores? Como é que eu vejo as pessoas que praticam outra religião? Que estão erradas? Ou que são como eu, que estão buscando respostas e um caminho? Como é que eu vejo pessoas de outras raças iguais a mim? Ou pessoas inferiores? Em nenhum momento aqui ele fala de seres inferiores ou superiores. Ele nos coloca todos no mesmo patamar. O que demonstra a nossa superioridade são as nossas atitudes. É o que fazemos, que demonstra que estamos realmente aprendendo e crescendo. Só que, de novo, se nós não mudarmos dentro da nossa mente a questão dos conceitos, a nossa prática, ela é sempre a mesma. As nossas palavras, elas são sempre iguais. E muito importante é que nós somos formadores. Todos nós fazemos parte de vários círculos e o principal deles é a família. E o que nós estamos plantando dentro da nossa casa para os nossos filhos? O que nós falamos ou o que nós fazemos? De que forma que eles estão aprendendo? Então nós temos que fazer com que essas duas coisas, as atitudes e as palavras, elas sejam coerentes. Porque senão a hipocrisia toma conta. Então, todos nós temos que aprender. E mais uma vez, a oportunidade nos é dada. A cada momento, a cada instante, nós temos sim a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de realizar, de demonstrar, de aprender, principalmente.